Roça da Saudade. DJ Tom. Todo tempo que eu fiquei tão distante do seu coração, descobri que nem o tempo apagou minha paixão. Sei que agora estou sozinho. Quanto mais eu tento esquecer, mais me vem sua lembrança e aumenta o meu DJ Tom. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, me fez entender o meu erro quando eu fui embora. Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, e aí, Potera, pra ti, entender o meu erro quando eu fui embora. A Carroça da Saudade, a mais fantástica e monumental tecnologia de saudade de todos os tempos. Todo o tempo que eu fiquei tão distante do seu coração. Pra sair, o vereador Gordo está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom, Dona Vanessa e toda a galera da Unama. Agora estou sozinho. Estão aqui. Obrigado, viu? Quanto mais eu tento esquecer, meu amigo Fábio, mais me vem sua. Bora, Fábio! E aumenta o meu. Uhul! Eu quero dizer que a saudade que eu sinto agora, meu bem, meu amigo Silva da Marambaia, me dá valor. E aí, Michel Bidberg? Top DJ Carroceiro da Saudade, DJ Tom Máximo. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca. E aí, o céu? Que me deixam sempre louco. Como é que é? De vontade de tocar. DJ Tom. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram. Lúcio CDs. Nosso sexo. Seu áudio. Enfrentam uma luta de amor. A galera já tem CD aí do Maestro Toninho aqui na mão. Eu do Lúcio sou, você é e o maluquinho caiu na brecha. Tenho agora o que eu não tinha. Telepatia está na linha. Ouve o que eu vou falar. Meu amigo boneco da Marizia e a professora Agda. Queria estar. E aí, boneco? Distante, contemplando teu ser. Cadê o Renan, hein? E ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias, dia e noite, noite e dia. Colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Fanático, isso aqui. Manhã, quando a companhia do Charlie também. E o sol. Um abraço pra vocês. Engrandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite, quando eu me deito e contigo adormeço. Quando desperto, me entristeço, como é ruim. Meu amigo Marcelo, aí do depósito do Litrão, está aqui com a gente. Um abraço pra você, garoto. Um instante, contemplando teu semblante, e ficar eternamente dentro do teu coração. Um abraço especial aí, Formosa. E o Geleia, empresário Eli, Ian, aí do tribunal, ao lado aí da Jéssica, o casal de luxo, a Bianca e o Bolão, a volta do suco que lhe dá valor. DJ Tom! Alô, Elias! Esse amor que mexe com meu coração, parece não tem jeito não. Você vive dia e noite nos meus sonhos, mas você parece que não quer saber. E aí, Fábio? Sabendo que me faz sofrer. Diretamente de Abaeté, ele, amigos, na matinê. Saque! Em casa me doendo de ciúmes a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Aqui é Lúcio Cedês. Amiga Cíntia, lá do Sem Limites, aqui também com a gente. Um abraço do Tom. E aí, Leandro do Alô? Alô? Você, meu amigo Jameson, que não quer saber, na área, Saramânia, sabendo que me faz. E aí, Edna? Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. Ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Vejam só, você me diz que quer assim e diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Mas domingo vai com outro na matinê. DJ Tom Máximo. Com ele, a saudade é assim. Gostosa. Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está? E aí, carroça fecha! E logo uma história. E as carroceiras da saudade estão aqui! Um papo legal, aqui! Uou! Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo. E amigo Estevão! E o César Santos! Mais rápido, o Theo! Meu e o José Augusto! Tá na área com a gente! Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Aniversário do meu parceiro Augusto, o negão de luxo da carroça, pode crer. Parabéns, Augusto! Eu vou encontrar. Parabéns também a Vanessa. Alô, Vanessa! Na vida do amor do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, onde ela está. Conte logo uma história, desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça nora. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. DJ Tom. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. Alô! Do que meu próprio grito. Primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou, chegou! E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais. Verdade do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. A carroça da saudade, a nobreza que vem dos campos do Marajó. Meu amigo Geleia, e aí Geleia GDB, tá por aqui passeando de carroça, né Geleia? A vez em que meus olhos me meu amigo Bolão, encanto, ele voltou, ouviu Franjinha? Uma visão, voltou chegando, chegando. Bem sedento de paixão, quem sabe... Hoje é por conta... Grande Delias! E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. E aí, Franjinha? Corpo a corpo, tapa a ideia. Dizendo que me ama sim. Bora, boneco! Mas tudo que você faz. Lúcio CDs. Seu áudio! Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. DJ Tom! Vamos dançar aquela saudade de luxo aqui no Caribe, até 5 da manhã, meu bem! Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo. Olha, se você achou o celular, pra trazer aqui, atrás da carroça, e tem uma recompensa, né? Esqueça, se te magoei, só você amei, e sempre vou amar. Cadê o meu amor? Amor. Aí, só você eu quero. Uhul! Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Eu duvido você falar pra tua gata assim. Fala pra ela. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, dia e noite só penso em você, tentei te esquecer e não me capaz. A Carroça da Saudade, a aparelhagem que faz parte da cultura marajoara. E a galera da Quinta do Uísque estão aqui. Meu bem, aqui. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, amei, só você amei. Seu amigo Pantera já fazendo corpo a corpo. E aí, Pantera? Amor, batendo uma foto. Só você eu quero. Amanhã ele começa a usar chapéu, viu? Espera, meu amor, te peço, não me deixe assim. E o meu amor? Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Direto dos campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Carroça da Saudade. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Meu amigo Hulk! Essa história eu não acredito. Um abraço pra você! E eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede. Dom, dom. Eu às vezes dom, dom, dom. De mim. Dom, dom. Na verdade, dom, dom. Eu mais quero. Dom, dom. É saber que você máximo. Feliz por você. Você. Faço tudo. Tudo pra amigo Dairo Almeida e Sandra Isabel. Você, um abraço! Faço tudo. Alda Souza! Tudo pra te ver. Dali, Tom! Uou, uou, uou. Xalala. Sem graça e triste, é porque você está distante. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Olha, mais uma vez aqui a gente pede aí as pessoas que acharam o celular. O rapaz, ele vai dar 100 conto pra quem achou o celular. E tá aqui atrás. É saber que você tá feliz. Você, você. A carroça. Tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, você. Faço tudo. E as carroceiras. Tudo pra te ver feliz. Uou, uou. Xalalala. E a saudade, e a saudade toda. Uou, uou. Xalalala. É muito bom. Longe não mais voltou. DJ Tom. E eu fiquei só da tristeza. Para vereador. Eu já segui o meu coração. Minha família é Maguari. Um abraço. Tentando encontrar a minha paixão. E aí, dona Vanessa? Ver com a luz da beleza. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir. Abraça aí os vigaristas, o feijão. Volta, meu bem, vem ser feliz. Queiroz, o Madimu e o Michel, o Bisbeck. A gente quis, me espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis, nos espera. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço com você. assim que eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. DJ Tom, você é a mistura de amor e desejo, a doçura gostosa que eu vejo, a quentura de nosso suor. Tom, tom, tom. Você me traz inspiração, em cada verso uma emoção. Amigo Fabrício, você me um abraço pra você aqui do Tom. E aí? Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor, que amor em forma de canção. Parceiro Bibi, tá aqui também com a gente, um abraço do Tom, curtindo a saudade. Alô Bibi, como é que tá esse baile aí, meu irmão? É muito bom. É? Olha o gatinho, Pantera. Vem amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você me sinto, eu me acho. Eu sou forte, real, sou maior. Você é amigo Marquinhos Belém, mistura, tá na área. Desejo, um abraço pra você, viu, Marquinhos? Olha a Midian, tá na área. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me dá inspiração. Em cada verso, uma emoção. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma flor. Aline de Tua, toca mais uma na carroça. A Carroça da Saudade. E aí? Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor. E amigo Wanderson, tá aqui também com a gente. Bora, Wanderson! Saiu um, né? Vai conferindo. Tudo que fez, meu benzinho. Bora, Cris! Vamos salvar nosso amor mais uma vez. E aí, cabeludo? Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve o nosso amor, querido. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa aí também, a Leca. E aí, Leca? Salve o nosso amor. Olha quem chegou. Salve o nosso amor, querida. É ele mesmo. Salve o nosso amor. Salve o coração dela. Salve a nossa vida. Mal, mal. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Dá um vento lá, né? A flor tá escrito o quanto eu te amei. E é requisitada, hein? Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, querida. Salve o nosso amor, salve o nosso amor, salve a nossa vida. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola. Ele olhou pra mim sorrindo. Bora, Cíntia! E parecia me dar bola. Daqui a pouquinho, será pé sul, Cíntia! Vai fazer essa turnê! Coelho, motora de luxo da carroça, vai invadir Garapeço. Alô, Edna! Meu coração agora está perdido. hoje é aquele nosso breguinho pra galera dançar. Você sumiu, meu bem, de mim na estação. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Um abraço a galera do Canto do Maromba. Chama aqui, ó! Te encontrar. Oh Sônia, preciso te encontrar. Oh Sônia, pra sempre te amar. Oh Sônia, te encontro em Marabá. E o trem partiu e eu não vi qual a direção. Me informaram que foi de São Luís pra Marabá, que fica na Transamazônica, sul do Pará. Preciso tanto ou sonhar te encontrar. Oh Sônia, preciso te encontrar. Oh Sônia. Abraço o grande Arisson, lá de Paraupebas. Está aqui com a gente, um abraço. Oh Sônia, te amo em Marabá. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. Mas vamos dançar aquele breguinho que já existe. DJ Tom, você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Dom. Mas vou encontrar alguém que vai amar. Aí você vai saber. Perdeu. Perdeu um grande amor. Parceiro David, também Charlie e os fanáticos estão sempre aqui na Luxuosa. Som que de Jorge. É, vem passear! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu em você acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando. E aí, bichinho? Meu amigo Bolão, um abraço pra você. você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois. Vai, Big, Big Show! Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Já amigo Natan aí do Carroça é Festa. Você me deixa por aqui também com a gente. Olha Natan, quero te ver lá no salão que eu gosto de ver tu dançando. Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou. Calma, Wanderson, olha o ciúme. Você foi muito egoísta, sim. Aqui não existe ciúme. Pensou em si. Mas agora que você está só, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu, e agora não quer mais. Alô? Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Dá-lhe, Tom! Sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo. E aí, o Gelo? Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas sorriu, não deu uma dor pra minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Nosso amigo Ferro, chegou no mesmo horário meu. E aí, Ferro? Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. E aí, Ferro Carroceiro? Que não entendem, por isso eu choro, choro, choro por você, choro por nós dois, eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou, choro por você, choro por nós dois, eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou, por isso eu choro. DJ Tom Máximo, DJ Tom Máximo. Lembra que eu te amei. CDs, gravando tudo! E pra mim você se entregou. Agora você vive outra realidade, pois só deixou saudade. Fazer uma sequência pra ti, viu? Viu, negão? Te liga! Nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. Por isso eu choro, choro, choro por você, choro por nós dois. aniversário aí da Vanessa. E não conquistou. Alô, Vanessa, minha filha. Choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Choro por você, choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô! Dia 12 de janeiro é meu aniversário, vai ser assim, ó! Banda 007! DJ Joãozinho, dia 12 de janeiro, papai! Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir. E convidado especial, DJ Babuíno. Pra mim outra e lançando vez. O mais novo DJ, o Carroceiro. Que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. DJ Tom. Se eu não sou nada, não sou ninguém. Não posso sorrir, não posso estar bem. Todo mundo é feliz, só eu que não sou. Hoje não estou com você, meu doce amor. Hoje é dia de festa, eu estou a chorar. Aqui com você, aqui é Lúcio Cedês. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. A carroça toca. Se não sou nada, só me resta a dor. Deixa eu tocar, deixa o tom tocar. Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Sem querer te magoei e machuquei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. Pra te dizer o quanto dói a solidão. Pra te mostrar que não valeu a pena não. Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento. Veja bem como eu amigo Formosa. Olha só o que um abraço pra você, garoto. Foi só sofrimento. E aí? Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Volta amor. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não poder estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Luxuosa. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida. Fica. Só busca aí o Dinei, manda pra Vanessa. Respeita pra com muito amor e carinho. De me deixar a luz da minha vida não pode. Bora, Fábio! Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu. Minha amiga Sandrina! Aí, Sandrina! É hoje, é nós, Igarapé Sul, filha! Na tua voz. Então diz aí, Sandrina! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando a gente se deixou, olha pra mim. Diz amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também. dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dá-lhe, Tom! Máximo. Meu amigo Rogério, um abraço aqui do Tom, aqui, aqui. Meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei. Olha, já tem CD aí, foi do Josias, do Frangina e do Toninho, na mão do maluquinho, ele chegou. E ele chegou estripado. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida. Fica, por favor, és feita pra mim. Meu amigo Etevaldo, César já, e o José Augusto, minha aqui com a gente. Pode. Um abraço! Olha pra mim e me diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrato de dor. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Tá ficando o CD do Homem do Alô! Alô! Que o nosso romance chegava ao fim. Vamos já mais uma vez aqui. O rapaz perdeu seu celular. Você e tem recompensa aqui. Se tiver com o celular do rapaz aqui atrás, né, filho? Meu coração tão triste assim. Dá R$300. Aumentando. Foi você. Perdoa meu coração. Uou! Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. É que é pai dela, né? Se ele eu não viver o fim. Cara, aqui do outro lado. E a mulher do outro lado. Oh, meu amor, me entenda. Vou até ficar calado. Sem você é tudo ruim. Bora pensar um pouquinho. Pense um pouco em nós dois. Em nome do amor, te peço assim. Vem pra mim. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Sem ele eu não viver o fim. Alô, como é que você está? Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. E aí, cobra? Sei que está namorando, parece... As najas estão aqui! Olha aí, Lúcio! Lúcio! Meus parabéns, felicidades! É isso aí, né, filha? É isso aí! Mais um dia! Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobra, não vou me importar. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Deus sabe o que faz, mas sei lá. deixa o tempo passar. Mas antes de desligar, confesse, você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela veio me falar que falou com você, você falou de mim. Olha só, o rapaz que perdeu o celular, vê se não é esse aqui. Na mão aqui. Liguei, liguei pra te abrir. Na mão do garçom Romário. E olha, quem perdeu um óculos, se encontra aqui também, viu? Pode não me aceitar, pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Deixa o Tom Máximo tocar, tocar, tocar. Segura um pouquinho aí. Segura, segura. Agora. Por que você não veste sua roupa e sai? Esquece de uma vez que a gente fez amor. DJ Tom. Quando pensei que estava apaixonado, você sempre vira pro outro lado. E aí, filha? Enquanto você dorme, penso em nós dois. Precisa conversar? Preciso conversar. E você diz? Depois. Então me fala por que depois? Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueci o principal. Principal. Aí, você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor, a minha paciência esgotou. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vai embora. O quê? Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. E aí, Cris, fala pra ele. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Ai. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame. Ainda que eu te ame. Mas uma mulher, a gente tem que tratar ela com amor e carinho. E principal, o principal de um relacionamento é o respeito. Porque se não tiver respeito, aí, meu irmão, já era. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelo. Ouviu, Wanderson? Você foi insensível no amor. Mulher não é brinquedo pra brincar, não, viu? Assim esse esgoto. Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não, minha amiga Égina, não sabe, isso aqui, não sabe, um abraço do Tom. Uma mulher, pegue sua roupa e vai embora de vez. Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Ainda que eu te ame. Ainda que eu te só ame. Só pra machucar o coração. É, mas quando existe amor em dois casais, o cara diz assim pra ela: eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. E com você? E com você também quero alegria. Então diz aí, vai! Gosto muito de você. Olha o pássaro! Eu Eu quero ser um pássaro bonito. Quero voar no seu infinito céu. E as ginagens? Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Tu diz aí pra ela, vai! Gosto muito de você. Música, né? Diz assim, Caribe Show! Diz assim pro homem do alô! Onde nós perdeu mais tempo na vida? Onde nós deixou o primeiro de sonhar? Uhul! Quero te dizer, amor, metada, Selva. Está aqui com a gente. Um abraço. Irmão do que será esse amor que já não pede mais nada, que se apega à razão pra não ter fim. Não se acende o olhar a cada gesto seu. Pará já conhece. Falar não se faz necessário. Assistir e comprovar se torna cada vez mais inevitável. Isso tudo é Luxuosa Carroça da Saudade.